Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia... Peraí. Agora sim. Puta, essa geladinha. Estamos atrasados mais uma vez. Tudo deu errado. Deu errado. Na semana passada a gente foi gravar, a gente teve problema, não consegui receber o texto. Problemas nós tivemos. É, exato, deu merda no iCloud, deu uma bosta. Não conseguimos gravar porque não tínhamos nossos e-mails e a cerveja que o Alexandre trouxe. Tava congelada. Congelada, eu abri. Terrível. Inclusive a mesma cerveja da semana, viu? Descongelei ela e tá boa, tá, né? Tá meio aguadinha, né? Ah, botei no micro-ondas e tá valendo. Mas sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado a fazer o quê? Desmoralizar e escrachar com temas da vida moderna, desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas, tudo isso com comentários embasados ou não, né? E obviamente com o toque de amaldiçoamento, isso com cerveja no crânio ou não, a gente adora fazer, né, Walter? Isso. É o seguinte, todo mundo sabe que o planeta tá repleto de imbecilidades mil, isso não é segredo pra ninguém. E seja pelo consumismo desmedido, por destruição do ambiente, por desrespeito aos outrens, definitivamente o ser humano, ele é o projeto falido de Deus, isso se você acredita em Deus, ou ele é o projeto falido de Darwin, isso se você acredita em Darwin. Tem um episódio dos Simpsons que eu acho ótimo, Flanders move uma conspiração junto com os direitistas de Springfield para tirar os ensinamentos de Darwin da escola. Da escola. Aí sabe? Tem um vídeo que Darwin tá beijando o capeta na boca. Eles estão tentando explicar o que é Darwin. E Darwin tá... Puta de uma pegação de Darwin e o capeta, genial. Sensacional, cara. Cara. Se equipara do South Park, que o capeta, ele é amante do Saddam Hussein. Verdade. É, e o Saddam Hussein enfia abacaxi no cu do capeta. É genial mesmo, cara. Mas então, não importa no que você crê, a verdade é que o tal animal racional cada vez dá mais mostras de que de todas as espécies ele é o que menos evoluiu, né? Pode ter criado a internet, pode ter criado a roda, pode usar o polegar como nenhum outro, né? Mas em muitos momentos age de forma muito rasteira e a gente tem visto isso muito. E nos últimos dias, obviamente, que um tema muito abordado foi o ataque dos xiitas ao jornal, o semanário Charles Hebdo, o francês. E aparentemente o ataque se deveu ao quê? A um extremismo religioso. E pronto, eu não quero mais falar sobre esse assunto, porque... Vai dar merda. Vai que alguém quer me matar. Alguém, ao invés de atacar um semanário francês, atacar um podcast brasileiro. É isso. Mas... Entrarem aqui, metralhando. Isso se deve ao quê? A um fanatismo religioso e principalmente um fanatismo político religioso, né? O que é o principal. São duas merdas no mesmo lugar, né? Então, o tema dessa semana vai ser, basicamente, falarmos de fanatismo. Mas não vamos falar só de fanatismo religioso, justamente porque a gente tem medo, né? Sim. Vai que... Também no fanatismo futebolístico a gente tem um pouco de medo. Exatamente. Já fomos ameaçados. Exatamente, recebemos ameaças. Mas vamos falar desse grande absurdo moderno. Não tão moderno, já aconteceu em muitos outros momentos, mas devido ao fato do ser humano estar cada vez mais se achando e concorrendo com o outro, chegou-se nisso, a usar o extremismo e o fanatismo, porque não dar fim ao outro que pensa diferente do que eu penso. Então, queridões, nessa semana, você que é fanático por alguma coisa, desliga agora, por gentileza. Uma coisa que eu tô percebendo no Brasil e que tá tomando rumos, saca, de extremismo mesmo, são os Petralhas e os Coxinhas. Tá, cara. Fanatismo, fanatismo político. Fanatismo, cara. Aquilo vai além da política. Eu digo que tá até no âmbito do futebolístico esportivo. Eles não são mais a favor do Tucano e PT. Eles são torcedores. Exato. Do PT e do PSDB. Tá nesse nível. Eu odeio vocês dois. Os dois eu odeio. Por mim, bota, inclusive no estádio, todo mundo que pensa dessa maneira, divide metade a metade. Isso. Dá um pedaço de pau pra cada um e fala, pronto. Tá aí. Mas tá caminhando pra isso, cara. As duas facções fazem muita bosta, muita merda. E eles estão tão cegos que eles esquecem dos problemas. Exatamente, de cada aquilo, lado, né? Você esconde o seu defeito, exato, pra exaltar exalta a sua qualidade e faz o oposto com o outro. Exato. E aí fica essa bosta gigantesca. Ao invés de todo mundo se unir pra deixar o país melhor. O que é merda? Todo mundo sabe o que é merda. É, todo mundo enxerga o que é merda, cara. Olha, fulano tá fazendo. Não importa se ele veste vermelho ou veste amarelo. As provas estão aí o tempo todo, tão cara. Aí. E você como que vai defender uma bosta dessa, seja de um lado, seja de outro, cara? Enfim, vocês fanáticos por política... Coxinhas e petralhas vão pro inferno. Alexandre, então podemos descer o pau com qualquer tipo de fanatismo, correto? Claro, vamos. Né? Só não podemos correr o risco de alguém explodir os nossos carros. Bips na edição salvaram nossas vidas. Ah, excelente. Pra mim, Alexandre, todo fanatismo é um lixo, é uma merda, né? Esse que consegue misturar religião e política é mais foda ainda. E detalhe que isso no Brasil tá acontecendo. Já se tem facções religiosas aí tomando conta da política. Puta que merda, cara. Uma bosta, cara. Mas nem vou falar dos dogmas, né? Dos deuses e tal. Pra mim, os malditos são os cabeças dessas religiões. Os caras que falam para o fanático, ô, trouxa, vai lá, explode um carro-bomba. Lá no céu você vai encontrar 50 virgens te esperando. O cara que instrui isso, eu acho que é o mais filho da puta. É um maldito desgraçado, porque ele não vai jogar. Não lá, vai, né? Ele quer salvar o turbante dele. O turbante e o rabo. E o rabo. E os que usam kipats também estão cheios de problemas. Claro. A gente vai... De novo, não vamos correr o risco, né? Outra coisa, Alexandre, é o coitado, né? Que não tem um pão duro, um pão velho pra comer em casa, né? E vai deixar sua parcela, né? Do seu dinheirinho, do seu ordenado, do seu rendimento mensal lá pro pastor. Cara, eu vi um vídeo disso. É muito recente. Tem um pastor que usa um chapelão e tal. Bota um bip no nome. Tá bom. Vai saber. Ele, agora no final do ano, ciente, assim como é o comércio, ciente que você, Walter Rezende, tá com o 13º ali moscando. Ele usou exatamente disso. E eu vi o vídeo esses dias. Ele fala assim: tá todo mundo com dinheiro agora em dezembro, né? Então, ao invés dos 10%, por que não 30%? Puta que pariu. Virou um trízimo. Eu imagino o fiel dando engolindo seco, sabe? É. Aquela Smart TV de 40 polegadas suada. Que ele ia usar pra assistir escondido o futebol. É. E o cara pediu um trízimo, cara. E aí, você já vê a mobilização dos obreiros com a maquininha do Cielo, cara. Pra recolher o dinheiro pra da galera. Pra recolher o dinheiro. Dinheiro não, o dinheiro, né? Mas o cartão. Ó, que loucura. Cara, você, fanático religioso, esse tipo de fanatismo evangélico no Brasil, o Brasil é mais tomado do que nos demais países, né? Os Estados Unidos, obviamente, tem isso já bastante latente, mas no Brasil, esse fanatismo evangélico, os líderes, né, de igreja usam da ignorância das pessoas para tomar o dinheiro, cara. Da massa de manobra. Essa forma de adquirir o vil metal tá ligado no que mais movimenta dinheiro no planeta, que é o segmento do mercado do medo. Sim! O medo, cara, o que mais desloca quantias pelas contas bancárias. Por exemplo, você vai pagar uma puta de uma grana pra fazer o seguro do seu carro. Por quê? Você tem medo de ser roubado ou de bater. Exatamente. Então, Por que você dá o dinheiro, o fiel dá o dinheiro pra igreja? Porque ele tem medo de ir pra porra do inferno. O inferno. E eu vou falar uma coisa pra vocês na minha posição de ateu. Fala. O inferno não existe! Sabe onde é que é o inferno, né? Inferno. Inferno é nesse estúdio. Já diria, exatamente. Que tá um calor. Já diria meu pai, o inferno é aqui nessa porra. Quente que são cacete, cara. E aí o cara tem medo. E antigamente, na Idade Média, que a igreja ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro com igreja católica. Também não vão ficar passando a mão. facção nenhuma. Desculpa, opa. A Igreja Católica, quem já teve a oportunidade de ir no Vaticano, entrar ali no Museu do Vaticano, a fortuna incomensurável, não tem como contar o quanto de dinheiro tem ali, não só naquele lugar, mas nos rico cofres. É o país mais rico do mundo, né? Exato. E na Idade Média, o cacete a quatro, que ali o bicho pegava, matavam-se pessoas. Sim, vendia-se o lugar no céu por uma boa grana que exato. Você desse, poderia fazer o pecado que você quisesse. Exatamente. Nesse momento, teólogos estão desligando os iPhones, os iTunes, mandando e-mail xingando a gente, mas é isso que aconteceu, a gente sabe disso. É exatamente isso. Os fanáticos de tecnologia, os fanáticos do Linux, os fanáticos da Apple. Da Apple, cara, o japonês imbecil brigando. Morreu congelado esses dias esperando pra comprar um iPhone 6, cara. Cara, um imbecil que fica numa fila, numa Apple Store, ou na Quinta Avenida, eu também tô ficando com essa bosta. Ou na Quinta Avenida, ou na Avenida Paulista. Então for roxo há tempo atrás agora aí, cara. Pois é, cara. É um imbecil. É um imbecil. E tem aqueles fanáticos de tecnologia também, que é do Código Aberto. Do Código Aberto. Nesse momento, esses caras estão hackeando a nossa página no SoundCloud pra derrubar a gente. Eu acho até um movimento interessante e tal, que democratiza a tecnologia, mas vocês são os virgens. Punheteiros. Punheteiros, mano. Que nunca vão ver uma tá na vida. Walter, e o cara que bota o nome do ídolo dele? No filho. O Alexandre fez isso, ele adora tomar aquele vinho Santa Helena, chileno, e botou o nome da filha dele de Helena. Exatamente. A sorte é que eu sou fã dos vinhos chilenos, se eu fosse fã de 51, ela ia se chamar Pirassununga. Ô Alexandre, voltando a falar em fanatismo futebolístico, não foi seu pai que tomou um couro da torcida jovem do Santos? Oi, cara. Como é que foi essa história? Meu pai gostava de ir nos estádios, né? E meu pai, palmeirense, única vez que ele comprou uma camisa do Palmeiras na vida. Foi pro estádio com o meu avô, pai dele, santista. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Eu não fui, obviamente. E aí foram os dois assistir o jogo, Palmeiras e Santos. Na saída do estádio, meu pai deu de cara com a torcida jovem. Pra quem não sabe, a torcida jovem do Santos é a maior torcida organizada do Santos. E os caras falaram assim, ó, me dá... Enquanto isso, o Walter me dá uma cerveja. Muito obrigado, Walter. Os caras falaram pro meu pai, me dá essa camisa aí que a gente vai tacar fogo. Aí meu pai falou assim, mas eu vou embora como sem camisa pra casa? Não, dá essa camisa. E, enfim, e a coisa começou a virar uma confusão. E aí sozinho? Ele e meu avô. Meu avô com a camisa do Santos. Meu avô, imagina, amiguinhos, filhos, meu filho, eu sou pro Santista. Não, você não é um filho da puta também, porque tá andando com esse palmeirense, blá blá blá. Virou um rebu, cara. Os caras arregaçaram meu pai na paulada. Imagina o seu Nelson apanhando igual o boi bandido. Então, assim, cara, deixa eu que tem um olho meio torto. Eu achei que era fã do Tom York. Não, é fruto. Ou do Cerveró. Não. É fruto dessa briga de torcidas dos fanáticos santistas. Eu lembro que meu avô tinha um rádio. Não é aqueles rádios grandes, assim, sei lá, já tem uns 30 centímetros. Sei. Que as pessoas ouviam no jogo ali com no ele. Estádio. Isso, no estádio. Meu avô disse que hora que o cara ia matar meu pai, meu avô catou, levou esse rádio pro estádio, né? Que ia com esse tipo de rádio pro estádio e deu na cabeça do foi pilha do pra cara, todo lado. Foi pilha tal, e tal. Mas o rádio sobreviveu depois de muito tempo, tinha uns esparadrapos lá no rádio. Mas, ferimento de guerra, cara. Meu pai apanhou por conta disso. No fanático. E hoje ele é meio fanático pelo Parmeira ainda, mas... Não se mete não vai nem estádio, nem nada. Ou você tem fanatismo por alguma coisa, Walter? Me diga. A gente tá metendo pau em fanatismo. De repente você é fanático e a gente não sabe. Antes disso, deixa eu falar de um relato de futebol que não aconteceu comigo, mas um amigo meu que era... Quando ele era mais jovem, ele era fanático pelo Corinthians, ele era da Gaviões e tal. Ele foi pro Brasil inteiro acompanhando o Corinthians. Uma vez ele foi pro Rio de Janeiro... Teve um jogo, acho que no Maracanã, e na volta o motorista do ônibus que eles fretaram se perdeu e parou em frente o São Januário. Pra quem conhece a região lá, o entorno do estádio, sabe que o lugar não é muito amistoso. Os caras cercaram o ônibus, arrebentaram na pedrada, conseguiram entrar lá dentro, aí naquela briga dentro do ônibus, o motorista não conseguia sair, apanhando, tinha um torcedor do Corinthians. É. Sabe que é quando você cai com a moto, espatifa a perna e eles colocam uma coroa pra remendar os seus ossos? Sim, uma gaiola, uma gaiola. Uma gaiola. É. Os casos do Vasco arrancaram a gaiola da perna Puta dela. Que pariu, cara. Na pancada e na puxada de medir. Mas por quê? Por quê? Qual o motivo? Eu não entendo briga de torcida. Eu não entendo as pessoas discutirem futebol, cara. Não faz sentido. Que diabo? Um garoto, cara, que eu conheci. Boa praça. Só que ele ia pro estádio e se transformava. No inconsciente coletivo. É. No inconsciente coletivo. Porque uma torcida, ela deixa de ser várias pessoas pra ser uma massa. Uma manada. Uma manada. É. E aquilo ninguém controla. Ele foi preso por agressão e um garoto de boa praça, assim. Você vê? Eu não tenho fanatismo por nada. Você tem? Eu ia falar se você tinha fanatismo por alguma coisa. Cara, eu já fui idiota, um fanboy da Apple no passado. É mesmo. Mas hoje em dia, hoje, eu defendi. Há controvérsias, hein? Você tá no rehab, eu acho. Eu defendia e tal, mas... Adesivo, camiseta. Pois é, eu tinha. Eu andava vestido igual o Steve Jobs. Isso nos anos 90. É muito antes de ser moda. Da febre, é verdade. Mas bota. Aí, depois que Steve Jobs morreu, a Apple ficou uma bosta. Virou um lixo. Uma Samsung americana. Virou uma Samsung. Bem antes já tinha parado com essa besteira. Eu tenho uma idiotice que eu até fui pesquisar pra saber se não beirava o fanatismo, mas segundo os especialistas não é fanatismo. Que eu coleciono bonecos de chumbo, né, da Marvel. Gente, não é que ele coleciona, na casa dele, ele tem uma parede forrada do teto ao chão desses action figures, cara. E eu achei que assim, né? Será que o fato de eu deixar de comprar leite pra minha filha pra comprar bonecos de chumbo me coloca na posição de fanático por alguma coisa? Foi engraçado, quando ele começou a coleção, a mulher dele tava, ai, que legal, tá? Aí um dia eu fiz uma conta rápida, eu falei assim, o Alexandre, até quantos bonecos você vai colecionar? Ele falou, 140. Como eu sou ruim de matemática, resolvi arredondar a conta. Eu falei, quanto você paga por edição? Ele, R$40. Eu falei, olha, se fossem 100 bonecos, mas não é 100, são 140, são R$4.000 que você vai gastar. Pior. Aí a mulher dele, primeiro, ela teve uma síncope, botou as costas da mão na testa e falou, oh! Aí depois que ela se recuperou, e que escolheu o Alexandre. Pra tirarem dinheiro de fãs trouxas como eu, a minha esposa falou, não é possível, esse boneco não existe, porque eles estão soltando heróis, que nunca apareceram. Tipo, anos 50, apareceu uma vez numa treta com o Homem-Aranha, pronto, já faz o boneco e bota lá pro trouxa comprar. Tem um que o Alexandre tem, cara, o boneco é viadaço, é a cara do Fred Mercury. Qual é o nome daquele com roupa de oncinha? Tem não, mas ele ainda é legal, o acabamento é bacana. Agora tem uns toscos, cara, tipo, tem um lá que é uma simbiose entre o lagarto, a coisa e, sei lá, o Homem-Tocha. Aquilo é um lixo, cara, eu tenho certeza que aquilo não apareceu em muitas edições das revistas, né, da Marvel. Mas enfim, não é fanatismo. Especialistas, inclusive, falam que não. Tem os fanáticos por quadrinhos, tem, né, cara? Tem, mas, tem. Muitos. É, mas eu não estou... A maioria virgens. É. Não estou... Que nunca se deitaram com uma mulher, nunca vão ver uma... O cara dos quadrinhos, o cara dos quadrinhos dos Simpsons, né? Exato. Citando os Simpsons de novo, ele é bem assim. É. Mas não configura, né, como um fanático, apenas como um colecionador. Porque o que é exatamente o fanatismo? É quando a conduta da pessoa, ela é principalmente marcada por radicalismo e até por quê? Por uma absoluta intolerância para com os outros que não compartilham da sua mesma ideia. Ou seja, eu não sou um fanático, até porque as pessoas vão ali, dão uma olhada, eu não quero que ninguém mexa ali na minha coleção. Você deixa sua filha pegar assim? Não. Ela já sabe que não. Ela sabe que ela tem que ficar com os brinquedos do McDonald's que ela vê lá e da loja de um real. Porque o fanático, ele é o quê? É maniqueísta, né? Pode ver. Ele só vê o bem e o mal, né? E claro que o mal é tudo aquilo que não tá do lado dele, né? É verdade. Né? A visão dicotômica do universo. Exatamente. Vai você, Walter Rezende, fazer uma charge do Maomé. Vai fazer pra você ver o que é o contra-ataque, como é que acontece. Eu não faço nada. Eu não quero nem tocar nesse assunto. E se mesmo com essa nossa aula de fanatismo, um ouvinte aí ainda não se certificou se é um troller fanático por algo, aqui vão algumas das principais características de quem tem essa doença. Vamos lá. agressividade excessiva. Você não é agressivo, né, Walter? Às vezes eu sou, no trânsito. Sou. Deixa eu fazer um tique aqui. Ticado, Walter é agressivo. Eu sou bastante, muito mais que o Walter. Então, por enquanto, eu estou ali com a personalidade de um fanático. Tá. Preconceitos variados, eu tenho tantos, cara. É, conversávamos sobre isso ontem, né? Num boteco bebendo. Quando eu tinha 17 anos, então, amigo. Ai, hoje cara, eu melhorei. Mas tenho muitos. É lá. Muitos preconceitos. Então, por enquanto, dois pontos para Walter ser um fanático. Depois a gente vai definir sobre o quê? Estreiteza mental. Você tem o cérebro estreitado? Não tenho, cara. Minha cabeça é gorda pra caralho, grande. Nesse sentido, não, cara. Eu sou muito mente aberta, assim. Eu acho que ok, tudo pode naquele que me fortalece. A gente meteu o pau na igreja lá em cima, agora já dá uma facilitada com o trecho bíblico e tamo bem. Extrema credulidade. Extrema credulidade quanto a um determinado sistema. Sistema iOS, você era isso. Eu era, melhorei bastante. Mas extrema credulidade com... Não, eu sou antes dessa moda, eu sou usuário Apple desde o final dos anos 80, desde quando a maçã era a bandeira do arco-íris. Tava inteira, era uma... Desde que a maçã tava inteira. Não tinha mordida, tinha um arco-íris, é verdade. Era arco-íris, aí acho que aquilo tava atrapalhando as vendas. É, tinha só um nicho comprando, só, né? Tinha um nicho, aí deixaram a maçã branca. É, ódio, né? Ódio. Fanático. Tem ódio pelo sistema que ele é contrário. Sistema subjetivo de valores. É muito engraçado, porque enquanto tem um inconsciente coletivo, como a gente falou, principalmente o lance do radicalismo está muito ligado a isso. A você cria suas subjeções ali e agora vai para o arregaço, né? Intenso individualismo, é verdade. Eu acho que tá ligado. O cara, quando ele amarra um monte de bomba no corpo e a ideia dele é botar pra fuder com um monte de gente. Eu não sei se o cara quer ser martirizado depois, talvez seja isso, né? Porque, sei lá, que diabo. As virgens, né? Ou vai com a proposta apenas do lance das virgens, e enfim. Mas tá muito ligado a isso. A você, sei lá, eu sou foda. O próprio cara da torcida organizada, ou sei lá, ou o Coxinha, ou o Petralha, como você falou assim, o cara quer dar uma sobressaída pra meio que ser idolatrado também, né? No meio dessa galera, tem muito badabauê. Tem. Aquele cara que tá estudando na USP, quase jubilando. Eu vou falar um negócio aqui. Fala. Pra você, estudante da USP. A USP é uma instituição de ensino que eu prezo muito, que eu acho muito bacana. Mas tem uma galera que estuda lá, que se acham senhores do universo, que são badabauês, que não tomam banho e que ficam vomitando ideologia por aí. Vocês são uns imbecis. Não sabe que é a vida, seu bosta. Eu vou botar como exemplo o Master. Você que sai do Morumbi, do bairro do Morumbi, do seu apartamento de 5 milhões de dólares. Exatamente. Pega uma bicicleta de 20 mil reais e vai fazendo barbaridades pelo trânsito até chegar na USP. Você com aquela roupa de mendigo que você acha que vai fazer você mais sábio. E quer defender. E fica defendendo o mundo real. Que você não sabe qual é que é. Se você é um babaca. Você não pegou busanga 6:30 da tarde e andou por 20 quilômetros em pé. Não sabe o que é. Você não sabe o que é. E não é fazer isso uma vez pra você sentir como é que é. É fazer isso. E fica defendendo causas populares, um discurso imbecil, aí sai dali, esquece, vai pro Valadares, tomar chope de 15 reais, isso, um copo, filha de uma puta, de 300 ml, vai pra puta que te pariu. Que raiva, cara. Eu melhor ficar quieto. Cosplay de Marcelo Camelo, isso, do caralho. Não sabe porra nenhuma da vida. Ô Walter, a gente recebeu um e-mail aqui do Roberto Thiago, abre aspas aqui. Não sei se esse tipo de história que eu vou falar vai ser classificado como um fanatismo, mas um amigo meu, que não posso citar o nome por razões óbvias, estava namorando uma moça que refugou em transar num ambiente claro com ele. Mas um dia não teve jeito, então ele descobriu o motivo. É um travesti. A moça simplesmente tinha uma tatuagem com a cara do cantor Belo nas proximidades da virilha. Ok! Mas será que o Belo teve acesso? daí ele termina, pode isso, Arnaldo, vai ser doente por uma desgraça dessas lá em Bangu 1. É, o Belo é foda, hein, cara. Tatuagem do Belo, cara. E tatuagem do Che Guevara? É tatuagem do Che Guevara. Tá no mesmo nível, né, cara? Tanto fala, não importa quem você idolatra ou seja fã. Esse tipo de tatuagem, uma tatuagem do Belo, olha, eu vou falar pra você, viu? Nós já temos outro e-mail aqui. Vem sem nome, endereço aqui de e-mail. Bem, mas foda-se, você que tá ouvindo, você vai saber que o e-mail veio de você. Abre aspas. Falam muito do fanatismo religioso extremo dos islâmicos, mas tenho uma tia que doou tudo que tinha para a igreja. E sabem o pior? Meu tio trabalhava de segurança e um dia se deu conta que tinha sumido da casa dele um revólver 38 que ele tinha de forma ali particular. Descobriu que o oitão dele virou dízimo. Não. Ninguém dá um oitão de dízimo. O pastor que pediu para a minha pobre tia, velha, cega por Deus, doou para a igreja. Imagino que esse revólver tá na cintura do pastor essa hora. Uma vez eu tava no banco, numa fila gigantesca. Aí tinha um obreiro, um funcionário da igreja na fila, cheio de moeda, dinheiro. Aí ele chegou lá no caixa pra fazer o depósito, começou a contar moeda, começou a contar dinheiro. Aí começou a chegar outros fiéis, outros obreiros, cheio de dinheiro, cortando a fila. Não podia. Cortando a fila. Aí todo mundo ficou puto. Eu tô com Deus, eu posso. Todo mundo ficou puto e deu uma merda lá. E começou uma puta de uma briga, o pessoal saiu da agência pra brigar lá fora, até que um crente armado chegou, deu dois tiros pra cima. Foi uma barata voa foda, cara. Por isso que se doa. Abriu uma clareira. Não tem cabimento. Eu que tava segurando um crente pela gravata, larguei ele. E saí correndo. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão conseguir ficar informados do que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Aí dá para vocês mandarem suas dicas, sugestões de episódios para o nosso e-mail, o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast era atualizar toda sexta-feira. Era, porque a gente viu que a gente não tá dando conta de atualizar na sexta. Daqui pra frente vamos assumir isso, que nós somos uns incapazes. Isso. E vamos atualizar no domingo. Ah, que beleza. Domingão domingo... depois do macarrão. Exato. Domingo ali durante o dia, não sabe, possivelmente na parte da tarde. Isso. E então a atualização daqui pra frente, a partir dos domingos. Aí até chegar o momento que a gente vai continuar dando mancada, aí vai mudar pra quarta, depois vai pra sexta de novo. Outra coisa, a gente sentiu uma maluquice nos acessos do nosso podcast. É, verdade. Uma avalanche de audições vindos da cidade de Ashburn, nos Estados Unidos. Somando as audições dessa cidade, é maior do que a América Latina inteira. A América Latina inteira. Se alguém puder responder pra gente, você tem uma Ashburn. Comunidade de hips. De Badabauês fanáticos. Fanáticos pela Academia Brasileira de Tretas. Será que tem alguma uma facção de fanatismo? Diabo você dessa cidade. Vocês, né? Ashburn, nos Estados Unidos. Por favor, nos informe. Quem era de Ashburn, nos Estados Unidos? Piteradas. De Ashburn. Piteradas. É você, motherfucker. Outra coisa. Queremos fazer um episódio com participação especial dos nossos ouvintes. Isso. Então, se você estiver interessado em participar por Skype de um episódio... Isso, você tá abra fim, 3 latas de cerveja antes, beba e fale conosco. Isso, exatamente. Então, entre em contato com a Academia Brasileira de Tretas, fala assim, eu quero participar, vamos gravar um episódio com ouvintes pelo Skype. Não se preocupa com o lance de assim qual vai ser o tema, porque como vocês já perceberam, a gente acaba recebendo um tema, ou selecionando um tema, mas a gente sempre dá um jeito de desgraçar pra alguma outra vertente, e bebendo, sabe como é que é, você fica sabido de tudo também, né? Mas você vai ter que fazer o barulhinho da lata aí do lado. Queremos que você faça um barulho da lata ou o tilintar de gelos no copo de uísque. Não precisa nem ser bebê. Na cascavé. Não precisa nem ser bebê, mas um abrir de rolha. Boa ideia. A gente quer isso também. Então, a partir de hoje, Academia Brasileira de Tretas, mande e-mail Não precisa nem escrever muita coisa. Coloca lá no assunto. Quero participar. Isso. Foda-se. Meio em branco. Exato. Pau no cu. Isso. Boa de quem ideia. Vai ler. Boa ideia, Walter. E sabe uma coisa, Walter? Eu sempre gosto muito das histórias mais inquietantes. E a gente sempre tem deixado pra parte final e tal. Sejam histórias inquietantes da minha desregrada e maldita vida. Sejam histórias inquietantes da sua desregrada e maldita vida. Ou de desregrados e malditos ouvintes também, por que não? Quem mandou um e-mail foi o Leonardo Souza. E olha que história interessante. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Goiânia, a cada semana surge uma nova dupla sertaneja. Paulo Trezende, que já esteve bastante em Goiânia. Frequentei muito aquela cidade. Verdade. Tem muita banda de rock também. O pessoal da Monstro Discos e o Fabrício Nobre. A construtora do Fabrício Nobre. Então. Eles alteraram Léo Bigode, Léo Hazuki. Márcio Júnior. Os nomes maiores, mas tem a galera também do Johnny Sucks lá e tal, da né? Fósforo. Da Fósforo Discos. É uma cena bem interessante, mas tem muito de dupla de música sertaneja e tal. Então, dando sequência no e-mail do Leonardo, que tem de Leonardo também. Também, cara. Tem dupla sertaneja, banda de rock. Sem criatividade pra botar no Leonardo. Gente. Então, eu tenho uma vizinha que sempre idolatrava qualquer dois trouxas com uma calça apertada e cantando com voz fina. A maluca não media esforços para chegar perto dessas duplas. Ia a barzinhos temáticos, esperava em porta de emissora de rádio e até acampava em porta de hotel. O negócio dela era chegar perto de qualquer um que fosse cantor sertanejo. Certo tempo atrás, já faz uns 10 anos, ela engravidou. Isso deu um rebu, porque ela não falou quem seria o homem que lhe tinha feito mal. Comido. Cara que comeu. Pessoas falavam que deveria ser de algum cantor sertanejo, porque ela sempre ficava muito atrás deles. Era uma loucura geral, família brigou, aquele cacete todo. Maria Breteira, qual é o nome? Eu não sei se tem um nome pra acho isso. Acho que é Maria Breteira, mulher que fica no brete. Então. Mulher de brete. Na gravidez ela descobriu que seriam dois meninos, ela seria mãe de dois meninos. E os gêmeos ganharam o nome de Leandro e Leonardo. Que beleza! A vizinhança logo matou a charada e achava que os filhos seriam do cantor Leonardo, que tem fama, inclusive, de muito pegador. Mas que nada. Quando as crianças nasceram, eles eram escurinhos demais para serem filhos do cantor. E é do João Paulo. Mas não pensem vocês que essa história não tem nada a ver com o Leonardo. O lance é o seguinte. Num certo show dele nas redondezas, minha vizinha foi mais uma vez tentar chegar perto do seu ídolo, mas não conseguiu. Então ela apelou para um dos seguranças do cantor e disse que faria qualquer coisa para entrar no camarim do cara. Pois bem, agora concluam vocês. Ela fez qualquer coisa, só que fez com segurança. Adivinha quem é o pai dos gêmeos? Devia ter prometido um boquete. Pelo menos não ia encher a caneca, né? She's wrecked, she makes me lose my mind. I give her all my time, she eats my soul, I'm hers, she